As ações de fiscalização no âmbito da Operação Fronteira Blindada resultaram na apreensão de um veículo de passeio e de um ônibus que transportavam mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no Brasil, além de 8 quilos de maconha. Por volta de 10 horas da manhã de ontem, durante fiscalização no posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, servidores da Receita Federal, com o apoio de patrulheiros da PRF, realizaram a apreensão de 8 quilos de maconha por ocasião da abordagem de um ônibus intermunicipal que fazia linha Foz do Iguaçu-São Miguel do Iguaçu. Com a ajuda de cães de faro da Receita, a droga foi localizada em uma bolsa escondida entre cintos e carteiras, mercadorias de trabalho do proprietário da droga. Ele foi encaminhado, juntamente com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Por volta de 18 horas e 30 minutos, em fiscalização de rotina, servidores da Receita suspeitaram de um Renault Megane com placas de São José do Rio Preto, São Paulo, que transitava pela 277. Foi então realizado o acompanhamento tático do veículo, tendo ocorrido a abordagem dentro do perímetro urbano de Medianeira. Dentro do veículo foi constatada grande quantidade de vestuário sem comprovação de regular importação, estimadas em R$ 8.000 as vestimentas. Já em retorno à Foz do Iguaçu, os servidores avistaram um ônibus de turismo que também transitava pela 277 nas imediações da cidade de Medianeira. Realizada a abordagem, o ônibus foi conduzido até o pátio do posto Bom Jesus. Os servidores realizaram a vistoria no coletivo, comprovando a existência de mercadorias diversas contrabandeadas do Paraguai. A apreensão foi avaliada em R$ 39.000. O guia do ônibus, um morador do município de Santa Terezinha de Itaipu, foi preso após discutir e desobedecer ordens dos servidores, além de incitar os passageiros a fazer tumulto no pátio de fiscalização. Foi necessário solicitar o apoio da PM para controlar a situação. O guia foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi indiciado por desacato à autoridade e resistência à prisão. Além disso, será lavrado um auto de infração e uma multa no valor de R$ 10.000 por desacato à autoridade aduaneira. O ônibus foi encaminhado ao pátio da Receita Federal de Foz do Iguaçu para a posterior contagem e valoração das mercadorias, bem como a lavratura dos respectivos autos de infração de perdimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.